Sinto-me como se não fosse nada, perdido no meio do bolo. Sussurro, latido, gemido de dores, madrugada fria, porra. Perambulo, sonâmbulo, mente fervilhando. Dia frio, corpo quente, enxergo dedilhando. Tinha sonho, meta, planos, como que só queria viver. Cinza, ouro, guaravita, aditivo na hora nascer. Desce mais, família, fome, fé, vendaval. Desespero provocado de moda habitual. Favela, acesso fácil, falsa sensação boa. Introjetaram o efeito da causa ressoa. Só queria alegria, supressão da fome e apatia. Será o Patino e Don Corleone. Um dia de fúria pra curar a sanidade, dosado pelo rancor, três dedos de liberdade. Futuro chegou para nós, só que de forma paliativa. Cada prédio construído, menos um da raça vivo. Empurraram o PMDB, PT, política da UPP. Cachaça eleva a estima do preto que nunca se vê na TV. Mulher preta se mutila, tequila esconde as dores. Perdida quer ser bonita no molde dos opressores. Acabaram com nossa identidade, vazio no peito. O Estado ensinou pra nós que aquele no espelho se torna suspeito. Vejo meu povo forçando sorriso, querendo amor, viver paraíso. Fuga, mas ela com a música funk alivia o sufoco desse prejuízo. Cansado de nunca sorrir, nascendo de novo em cada amanhecer. Porrada na cara, não vai sucumbir, se a luta nos trouxe pra se defender. Antiéticos na cena e nascemos pra ser nocivo. Mais do que as pedras que reciclam os mortos. Carreira, fuma, inferno, é fuga pro frio da madruga. O alcoolismo mata a sede, quanta tristeza nos suga. Eu sou por nós, vim por nós, mesmo com as contradições. De poder cantar o amor na piscina com os tubarões. Porque drogas são prisões, libera as emoções, mas prende a sua alma destruindo suas paixões. Força do sorriso, querendo amor, força do sorriso, vejo meu povo, força do sorriso, querendo amor, força do sorriso, vejo meu povo, querendo amor, vejo meu povo, força do sorriso, vejo meu amor, força do sorriso.